Rede. Olá a todos e sejam bem-vindos ao 17º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. Esta semana, depois de um especial João Benedito, que os nossos três comentadores calculo que tenham gostado bastante. Não gostaram, comentadores? Foi giro, foi interessante. Gostámos, muito. Muito entusiasmo. Bastante. Vou passar a apresentar os comentadores. Tiago Martins, pelo Benfica. Olá, opa, Tiago. Então, vai-se andando aqui. Está tudo bem contigo, Tiago? Ah, sim, gostaste, senhora, do programa da semana passada? Qual deles? O do João Benedito. Estou a brincar, sim, gostei bastante. Era o que eu estava a dizer, valeu muito a pena. Ainda bem que tivemos cá tal pessoa tão ilustre. Pelo Sporting, temos cá o Afonso Moura da Silva. Olá, Afonso. Olá, boa noite. Afonso, nem vale a pena perguntar-te se gostaste, porque sei que gostaste bastante e gostas bastante do João Benedito. Olha, foi como eu escrevi algures na página do Bola na Rede, ouvir o Benedito a falar do Sporting é música para os meus ouvidos. Portanto, acho que está tudo dito. E foi a primeira vez neste estúdio que não houve só dois benfiquistas ou finalmente os lagartos também. Mas gostaste. E pelo Porto temos cá o Nuno Alves. Olá, Nuno. Boas noites. Nuno, foste logo atirado aos Leões e começaste logo com uma entrevista. Literalmente aos Leões. Exatamente, literalmente aos Leões. Exatamente. Desde já quero agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui convosco e ainda por cima. Não vi mais ninguém, pá. Agora deixaste-me triste. Agora Porto deixaste-me muito triste. Poucos, para vocês são muito poucos. Mas somos bons. Quem me está a ouvir, força Porto. E gostaste? Gostei bastante. Ora bem, esta semana será especial, ou seja, vamos apenas concentrar-nos... É um Bola na Rede flash. É um Bola na Rede muito rápido. Vamos falar apenas dos jogos de Portugal. Teaser. Porque há pouco a falar esta semana, não é verdade, meus caros? Há pouco a falar. Portanto, vamos embora, vamos para a jornada e vamos falar da eliminatória que colocou Portugal no Euro 2012. Grande Portugal. A jornada. Nesta jornada vou começar por ti, Afonso. Vamos falar rapidamente dos dois jogos. Eu preferia que fizesse uma análise da eliminatória em si, dos jogos de Portugal com a Bósnia, e que me fizesse uma pequena análise. Pode ser, Afonso? Sim, em relação ao jogo da Bósnia, acho que não foi um jogo nada de especial. Portugal podia ter sido lá com uma vitória, se tivesse feito por isso, não fez. A Bósnia também podia ter sido lá com melhor resultado do que o empate. Acho que, e apesar de não se poder usar isto como desculpa, acho que o estado do relvado condicionou a exibição dos jogadores portugueses. Acho que tinham... Qual relvado? É uma coisa... Pois, areia. Praia. A chamada horta, segundo Cristiano Exato, Ronaldo. Isso condicionou a exibição dos jogadores portugueses. Não é à toa que nós temos, para mim, o melhor jogador do mundo. Temos... O Nani, o Coentrão, que são jogadores, todos eles que jogam em grandes ligas europeias e que se calhar tiveram um bocado de medo de se lesionar e não poderem também representarem durante alguns tempos as equipas em que jogam. Em relação ao jogo de terça-feira na Luz, acho que o resultado diz tudo, apesar de ter havido ali dois ou três momentos em que os portugueses tremeram um bocado. Depois daquele penalti do Coentrão, não se percebe muito bem porque é que ele fez aquilo. Achas que há penalti? Há penalti. Nós estávamos no estádio, mas depois quando cheguei a casa vi de facto há penalti. Se bem que ele depois se queixa de uma falta de um jogador bósnico, não sei quem é, não sei o nome. E do fora de jogo claríssimo que há no segundo gol da Bósnia. Em relação ao resto do jogo... O penalti para Portugal, atenção. Penalti? Há um penalti por marcar? Nuno, estou a perguntar. Sim, quando o Ronaldo controla a bola, um excelente passo, não me lembro de quem já, não sei se foi o João Moutinho, em que o Ronaldo recebe a bola dentro da área, dá um toque dentro da área, e o jogador da Bósnia dá o toque com a mão na bola. Era penalti. Pronto, sim. Não sei, não prestei atenção a esse lance. Em relação ao resto do jogo, como eu estava a dizer... Tinhas ido beber uma Sagres Gera, não é? Eu não bebo Sagres. Pronto, em relação ao resto do jogo e continuando, acho que foi uma vitória merecida. Sinceramente não esperava a goleada, mas ainda bem que ela apareceu, porque deu ânimo tanto à equipa como aos adeptos. Queria só destacar dois ou três jogadores. O Ronaldo Da eliminatória. Sim. O Ronaldo, principalmente pelo jogo que fez agora na Luz. O Pepe, principalmente pelo jogo que fez na Bósnia. O Miguel Veloso, que fez um excelente jogo ontem, para mim foi o melhor em campo. Achas que já ganhou lugar para o europeu? Sim, se continuar, isso é destas coisas, se continuar a jogar assim, acho que tem lugar mais do que garantido. Se perder 5kg, entretanto, também. Mas é, sabes que aqueles quilinhos a mais. É um trampolim para os outros. Quer saltar mais alto. Pronto, eu queria destacar, e já sei que vou ser um bocado crucificado por isso, mas queria destacar o Hélder Postiga. O Tiago está engasgado. Exato, mas para mim não tem nada a ver com o facto de ter passado pelo Sporting, mas não. Para mim também não. Não há. Para mim também não. Porque no Sporting deu muito pouco, mas o que é certo é que desde que o Paulo Bento chegou à seleção, o Postiga já leva 8 golos, se não estou em erro. E se calhar estaria um bocado na altura de deixarmos de assobiar os jogadores, porque isso aconteceu no Estádio da Luz, com o Hélder Postiga. Achas que em Portugal se sofre o síndrome da falta de ponta de lança? De não haver uma referência de área há muitos anos, a ver Pauleta, a ver Nuno Gomes, a ver Postiga, que foram sempre os jogadores criticados. E o Hugo Almeida nunca foi um jogador unânime entre a crítica. Tudo muito certo, mas para mim um ponta de lança da seleção é aquele que marca golos. E o Postiga tem feito isso. Portanto, não se pode exigir mais, não se pode exigir que ele faça 20 remates no jogo. Ele faz 2 remates, marca 2 golos. Isso para mim é o mais importante e isso é que é um ponta de lança. Nuno, passo para ti agora a análise desta eliminatória. Decidi dar 2 mãos com a Bósnia. Nuno, o que é que achaste do jogo? Dos 2 jogos? Concordo com o Afonso quando ele diz que não foi um jogo nada especial. Não foi mesmo. E o campo de facto estava morto e isso condiciona o futebol, principalmente português, porque os jogadores estão habituados a grandes relvados, a grandes condições, não só em termos físicos, as suas preocupações não passam só por aí. Relativamente ao jogo da segunda mão, acho que foi um bom jogo. Eu estava à espera de um resultado dilatado e Portugal cumpriu as minhas expectativas e, de facto, há 3 jogadores a salientar. 2 deles eu não sou grande fã, literalmente, mas fizeram um ótimo jogo. Miguel Veloso e Hélder Postiga. Mas o Ronaldo, que gostei de ver a exibição do Ronaldo para contrariar muitas opiniões das pessoas relativamente às exibições do Ronaldo na seleção, principalmente para calar os bósnios. Mas no geral foi um ótimo jogo. Gostei de ver um grande ambiente, uma grande paixão por parte dos portugueses a nível de apoio à seleção. Há muito tempo que não vi um jogo assim e fiquei muito satisfeito. Achas que o Ronaldo se portou como um verdadeiro capitão, aparecendo na altura certa? O Ronaldo aparece sempre na altura certa. Eu sou um fã de Ronaldo, devo admitir. E o Ronaldo é um jogador que faz a diferença em qualquer equipa, em qualquer situação. E mais uma vez fez a diferença e puxou Portugal no início do jogo com um grande gol. Tiago, passando a ti à análise desta eliminatória, o que é que tens a dizer? Bem, seguindo a mesma linha do Afonso e do Nuno, percebeste a ideia, obviamente. Portanto, um primeiro jogo fraco, como eles já tinham dito, e que me deixou algo decepcionado. Eu que só consegui prestar atenção à segunda parte, porque na primeira não estava em casa, não estava sequer ao pé de uma televisão. Mas parece pronto que a primeira terá sido a melhor, e depois eu vi o resumo. E de facto foi a altura em que Portugal melhor entrou no jogo, mais trabalhou e mais preocupou os bósnios. No entanto, chega-se à segunda parte e quem não marca sofre. Felizmente não sofremos, ficou 0-0, mas andámos lá perto e pronto, podíamos até ter concretizado, podíamos lá ter saído com 1-0. Final do jogo íamos sofrendo um golo, não sofremos por muita sorte, ainda podíamos ter sofrido outro. Portanto, houve ali uns últimos que 10, 15 minutos, algo preocupantes. Achas que o relvado e o clima hostil afetou a cabeça dos jogadores? Sim. Na Bósnia, obviamente. Sim, falando da primeira mão. Pá, era o que eu te dizia há pouco, antes do programa. Basicamente, quando tu entras para uma eliminatória em que tens 2 mãos, queres fazer o máximo na primeira para que, chegando à segunda, já estejas mais tranquilo, tenhas mais possibilidades de passar, aumentes essas tuas probabilidades, não é? Falando aqui em números, em percentagens, digamos assim, que não contam muito para o futebol, mas que a nível de primeiras, segundas mãos contam. E queres chegar ao teu segundo jogo sabendo que, pronto, que estás mais tranquilo e que podes obter um resultado com mais calma. Não há pressão em cima de ti. Portugal ia assim pressionado. Ia para um jogo de primeira mão em que queria de facto fazer alguma coisa, isso compreende. E chegando lá, apanha ainda por cima com tal tipo de adeptos que foram tudo menos simpáticos. Mas pronto, isso também era o trabalho deles, assim como nós ontem também não fomos simpáticos. Acho muito feio assobiar-se durante um hino, acho que é dispensável. Acho que os portugueses, era o que estava a dizer o comentador da RTP, não costumam fazer isso. E desta vez fizeram. Eu, se estivesse no estádio, não teria feito, porque, pá, até porque tenho mais o que fazer, pronto. Nem que estivesse a beber uma Sagrager, como há bocadinho dizia ao Afonso. Pá, mas pronto, acho que não valia a pena, mas fez. Está feito, o que é que está a fazer, não é? E pronto, e os bósnios, nesse ponto de vista, fizeram o trabalho deles. E os jogadores portugueses têm de compreender que às vezes não jogamos só contra uma equipa, jogamos também contra o que a rodeia. E foi o que aconteceu na primeira mão. Quanto ao relevado, era o que eu te dizia também há pouco: o relevado dá para os dois lados. E portanto, tanto dá porcaria para o lado português como dá porcaria para o lado bósnio. E portanto, viu-se também a algumas alturas que não foi fácil para os bósnios jogarem naquele campo. Porque, sejamos sinceros, eles também têm lá. Nem toda a equipa é cheia de excelentes jogadores, mas grande parte deles jogam fora da Bósnia. E portanto, grande parte deles também estão habituados aos tais relevados de grande qualidade, como o Afonso se referia há bocado. E portanto, foi difícil para ambos os lados. Agora, assim, acho que não vale a pena refugiarmos muito aí, e acho que, e mais uma vez, aqui critico a habitual postura tuga, que eu tanto odeio e que tanto abomino, que foi o facto de estamos a lançar um jogo na comunicação social contra a Bósnia, um jogo que é importantíssimo e que, se perdermos, não nos leva ao europeu, e a única coisa que a comunicação social sabe dizer é que é um relevado de porcaria na Bósnia onde a gente vai jogar, em Zenica. E, portanto, isso para mim, pronto, acho que é mais pronto pegar. Acho que se pode falar dar uma possível desculpa para o facto. Sim. E é triste porque, se nós virmos isto como o público recebe essas notícias, aquilo que recebemos tipo o quê? 3, 4 dias antes do jogo, é que provavelmente já vamos perder porque o relevado lá não presta. Enquanto que há outras coisas para falar, há muitas mais outras coisas para falar. Há para falar das reestruturações que Paulo Bento tem feito e que têm corrido minimamente bem. Há para falar, por exemplo, do caso Bozinga, que mais uma vez não se compreende o que é que aconteceu. Continua a não se compreender. Já se compreende. Segundo o Paulo Bento. Então, o que é que achas? Podemos já falar nisso, se quiserem. No final do jogo, uhum, de anteontem, o Paulo Bento veio dizer que o Bozinga deixou de ser convocado porque inventou uma lesão para não jogar pela seleção. Antes do jogo com a Argentina. O Bozinga inventou uma lesão. E daí que o Bozinga não seja chamado, e o Ricardo Carvalho pela birra e pela discussão. Ok, pronto. Portanto, como vês, havia coisas... Isso foi dito que foi no dia de uma conferência de imprensa ou na Flash logo Interview? A seguir ao jogo. Na Flash Interview. Pergunto-me eu então. Não, foi na conferência. Pergunto-me eu então. Nas conferências que é normalmente a seguir aos jogos em que eles não dizem nada de jeito, só falam dos jogos, obtém-se uma informação dessas. Eu pergunto-me se não se teria obtido já essa informação, se algum jornalista realmente tivesse querido saber sobre isso. Sabes que eu acho que o Paulo Bento. São as coisas que me fazem impressão. Desculpa interromper. Sabes que eu acho que o Paulo Bento tomou essa decisão apenas. Eu acho que ele só iria falar nesses assuntos depois da qualificação. Eu acho que a ideia se percebe, minimamente. Está bem, também acho ter alguma razão e compreendo o que é que está a dizer. Agora, no entanto, pronto, é como eu digo, acho que é esta mentalidade tuga que não vale a pena continuarmos a ter. Assim como o Ronaldo, por exemplo, podia ter saído de uma maneira muito mais tranquila e muito mais confiante do campo da Bósnia, e não valia a pena aquelas críticas, porque lasers sempre vão haver. Há em Portugal, contra os jogadores portugueses, no campeonato português. Houve mais uma vez ontem no Estádio da Luz contra o guarda-redes bósnio. Portanto, vão sempre haver, infelizmente, é algo que para mim não faz sentido também existir. Vão sempre haver esses assobios contra os índios, e acho que não vale a pena nós sairmos de um campo a falarmos sobre isso. Acho que vale a pena falarmos sobre a exibição. Não correu bem em Portugal. E, portanto, Portugal não deixou de marcar um gol porque o relevado não prestava. Portugal não deixou de marcar um gol porque houve lasers. Houve faltinha de jeito também algumas vezes. Houve um gol que Ronaldo falhou, e aí sim por causa do relevado, mas também outras coisas que não nada tiveram a ver com isso. E muito rapidamente, qual é que foi para ti o melhor jogador de Portugal na eliminatória? Destaco talvez, deixa-me pensar, houve algumas exibições que eu gostei de Coentrão, ainda que eu acho um bocado abaixo da forma física que costuma ter. Está um pouco mais lento, está um pouco mais parado, mas viu-se que está a recuperar aos bons velhos tempos, digamos assim, nesta última mão, aqui anteontem. Mas, de facto, eu não gosto das prestações dele na seleção, e já o disse e continuarei a dizê-lo, se ele não mudar, obviamente. Mas, de facto, surpreendeu-me e gostei bastante de ver em campo foi Cristiano Ronaldo. Foi anteontem, valeu a pena. E se Ronaldo assim continuar, finalmente vamos ter um jogador melhor do mundo, realmente merece esse título, porque se nós vimos todos os melhores jogadores do mundo jogavam bem nos seus clubes e jogavam ainda melhor nas suas seleções. E Ronaldo nunca fez isso. O Messi também não jogava assim. Ao lado de Ronaldo, tem muito mais valor na seleção argentina. Afonso, rápido. Eu só queria deixar aqui uma pergunta no ar, agora picando os outros dois comentadores. Se não fosse o Sporting, o que seria desta seleção nacional? Mas qualquer... Eu acho que estávamos um bocado melhores, não sei. Acho que sim. Qualquer adepto de futebol, que perceba minimamente de futebol, admite que, de facto, as escolas do Sporting são grandes escolas. Está lá, ok, são grandes escolas, mas de facto, todos os 6 golos, 4 deles foram marcados por jogadores que. Pronto, exatamente. Que os seus alvos não foram atingidos no Sporting. Não. Ele picou, agora tem de responder. E, portanto, é assim, eu compreendo que, e de facto, e nisso o Nuno agora salientou um ponto importante, que é verdade, as escolas do Sporting valem pelo que valem. Agora, é assim, se as escolas valem pelo que valem, o Sporting não vale pelo que vale, porque os jogadores saem sempre lá mal podem. Pronto. E portanto, a partir daí, muito bem, formaste-os, mas se eles vão embora. Mas isso acontece porque tens um campeonato que não é competitivo, não tem dinheiro para os agarrar. Ah, isso do dinheiro já discordo. Há muito dinheiro em Portugal para se agarrar jogadores que vêm de fora. Às vezes não se agarram os portugueses. Eu também falo mal do Benfica aqui, sim, atenção. Sim. Mas não acredito que o Sporting tivesse dinheiro para agarrar o Ronaldo ou o Nani. Ou... Isso é porque houve uma gestão danosa nos últimos anos. E sabes bem que sim. Está bem, ok. Mas pronto. Não. E assim, assim como maneira... do Benfica, podia haver uma gestão muito melhor também a nível de jogadores portugueses e de gestão desses jogadores. Enfim. Meus senhores, vamos avançar. Figura da semana. A figura da semana. Vou começar por ti, Nuno. Quem é que escolheste para este? Para mim, a figura da semana é a seleção e os portugueses. Acho que estão todos de parabéns. Uma figura pequenina, portanto. É pequenina, mas é boa. É pequenina, mas é boa. Porquê? Boa exibição de Portugal. Em geral foi uma boa exibição. Acho que já não vi uma exibição de Portugal assim já há um bom tempo. E porque o povo teve com, independentemente de subiu-os ou não, também acho que não é propriamente correto, mas... Quem semeia ventos colhe tempestades e apoiou Portugal muito mesmo. E acho que estiveram de parabéns. Está tudo de parabéns. Afonso, e a tua figura da semana? É o Paulo Bento. É a figura da semana, como poderia ser a figura deste apuramento. É graças a ele. Cá estamos, é verdade. Ele apanhou a seleção numa situação muito complicada e conseguiu levar-nos onde todos nós queríamos chegar. Fez as escolhas certas na seleção, fez as apostas certas. Isto tudo apesar de ter perdido dois jogadores que se calhar faziam falta à seleção, o Ricardo Carvalho e o Bozinga. Mas pronto, em relação ao Ricardo Carvalho, eu já falei sobre isso, não faz falta à seleção quem não quer estar na seleção, e o Bozinga tem que perceber que é jogador, quem toma as decisões são os treinadores, e que não tem o direito de, primeiro, de questionar as escolhas, e segundo Paulo Bento, de inventar lesões para não jogar pela seleção. Eu gostava só, também eu, de pôr uma questão no ar. O Afonso oh, fala sobre figura da semana Paulo Bento, e graças a Paulo Bento Portugal foi apurado. Vê-se muito, por exemplo, quando Portugal empatou o jogo na Bósnia e até resultados anteriores, quando Portugal teve que ir a playoff, muitas pessoas criticavam o Paulo Bento. Mas assim que Portugal passou, agora a figura da semana é Paulo Bento. Para muitas pessoas fala sempre Paulo Bento. Eu acho que não pode ser mais Afonso, não, Afonso é mas fiel, não deve ser para mim, porque eu sempre disse que o Paulo Bento seria a escolha mais acertada para a seleção. Não estou a falar de casos em particulares, mas em termos gerais, crucificavam Paulo Bento e agora, se for preciso, as pessoas falam muito bem então, de mas isso Paulo sempre Paulo aconteceu, Paulo aconteceu com Queiroz e aconteceu. Aí aconteceu tanto com o Scolari. Exatamente. Scolari Tiago, brilhante, a tua figura da semana, já que estás a falar. Pablo Aimar. Pablo Aimar, para mim, a figura da semana, foi homenageado como um jogador exemplo no nosso campeonato. Boa escolha. E acima de tudo. Em Portugal, e portanto isso para mim diz muito. O Afonso está a abanar a cabeça. Não arranjavas nada mais. Não sei. É um exemplo, é um exemplo para os próprios jogadores portugueses. Mais relacionado com o momento. Muito bem. Aconteceu esta semana. Vamos avançar, vamos para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Afonso, vou começar por ti, que sei que tens um Fora de Jogo muito interessante. Afonso, qual é que é o teu Fora de Jogo da Semana? O meu fora de jogo da semana é o Eusébio. E isto não tem nada a ver com o que disse em relação ao Javi Garcia e ao Alain, apesar de... É por ser preto então, pronto. Não, apesar de ele ter dito em relação a esse assunto, eu vou só ser muito breve, apesar de ele ter dito em relação a esse assunto que ele é preto, já lhe chamaram preto e sempre viveu muito bem com isso. Não acredito. Eu acho que se lhe chamaram preto enquanto jogava futebol, acredito que ele não tenha achado muita piada. Portanto, se calhar deveria ter um bocado mais de respeito em relação ao Alain. O meu fora de jogo da semana, em relação ao Eusébio, não tem nada a ver com isto, tem com um assunto completamente à parte. Tem a ver com uma entrevista que ele disse, que ele deu, aliás, à Revista Única, em que disse que o Sporting era o clube do regime, que era um clube racista, que era o clube que defendia a polícia e que era um clube da elite. De ser um clube da elite, eu acho que é uma, pelo menos há uns tempos, era uma coisa que se associava ao Sporting, isso não tem mal nenhum, mas daí a dizer que é um clube racista, que esteve sempre do lado da polícia, eu acho que é muito grave, são muito graves este tipo de acusações, e por cima de uma pessoa que deveria ter um bocado mais de cuidado com as palavras que usa, porque é um símbolo da nação. E esqueceu-se, creio eu, que foi graças ao Sporting de Lourenço Marques que ele se tornou um jogador conhecido. Portanto, acho que perdeu uma boa oportunidade, como se costuma dizer, para estar calado. Tiago, e o teu fora de jogo da semana? O fora de jogo é o Alan, mas antes de eu ir ao Alan, tenho de responder ao Afonso, porque aí concordo, acho que não valia a pena as críticas a clube racista e a clube lá da polícia, agora que era o clube do regime e que era o clube elitista, era. Pagava-se para ser de Sporting, na altura, de Eusébio. Tudo bem, não. Portanto, aí não há mentira nenhuma. Agora, se era racista ou não, ele talvez saberá se valia a pena ter dito ou não, e concordo contigo, se era, não valia. Pronto. Questão encerrada. Alan, quer dizer, o senhor é um pá. Pronto, são aquelas coisas que, primeiro, com as atitudes que Ravi Garcia sempre teve desde que chegou ao Benfica e que chegou ao Campeonato Português, tome também a mesma atitude que Arturo tomou. Pronto, obviamente não o conheço pessoalmente, é uma pena, gostava de o conhecer, mas não o conheço. Mas não acredito que Ravi tivesse tal tipo de atitude. Ainda que tenha, e agora aqui tenho que concordar um bocado com o Eusébio, se calhar Alan, se calhar não valia a pena. Agora sim, se Ravi de facto tivesse essa atitude, para mim é lamentável, acho que também não. É algo que nunca, pelo qual todos os adeptos de futebol têm lutado pelo mundo, que é contra os insultos racistas dentro de campo, que infelizmente tanto acontecem, por exemplo, em Itália e também em Espanha, e que cá não são uma constante, raramente acontecem, raramente acontecem, já aconteceram contra o Hulk, infelizmente, mas que acho que temos de lutar contra isso, e portanto se Ravi o fez, e agora aqui aproveita a deixa do Afonso, mas valia tratar de calar também. No entanto, não acredito muito nisso, e acho que é muito estranho Alan, a certa altura, se ter lembrado, acho que foi um dia a seguir ao jogo, pô, olha, afinal, ontem chamaram-me de preto, mas só me lembrei agora. Pronto, para mim, pronto. Acho que foi no final do jogo, mas... Acho que foi no dia a seguir, não tenho certeza, okay. Eu acho que foi mesmo no dia a seguir. Mas pronto, acho que não percebi qual é que era a intenção, provavelmente, de estabilizar, mas até que ponto nós conseguimos acreditar num jogador que vem de um clube, em que esse próprio clube desliga as luzes 3 vezes durante o jogo e corta a água quente ao Benfica. Não sei, digo. Nuno, e o teu fora de jogo da semana? O meu fora de jogo da semana, vou resumir isto, mas pá, na vertente da seleção, é o Dzeko, que durante o jogo, portanto, basicamente falam do Ronaldo e atitudes que o Ronaldo tem, o que o Ronaldo fez nos treinos e não sei o quê, e depois o Dzeko em plena seleção, em pleno jogo de seleção, começa a picar os adeptos de Portugal. É normal que o faça, mas se calhar não vai ser tão falado como o Ronaldo foi falado. Também não, se calhar não é um jogador tão mediático, mas ainda assim é de reprovar a atitude dele. Pois, o Afonso até, durante o jogo, até considerava o Dzeko o melhor ponta de lança da atualidade, e para isso mesmo tem de ter... E há de ser, para muitos. Para mim, pessoalmente, não, mas para muitos há de ser. É um excelente jogador, não há dúvida. O Dzeko e o Pjanic são figuras em destaque, uhum, na seleção bósnia. Mas mesmo assim, acho que não deixam... Lá está de ser figuras... em que muitas crianças olham e se inspiram, exatamente, e ter atitudes daquelas no meio de um estádio, acho que não é desnecessário, não vale a pena. Muito bem, vamos então avançar para a notícia da semana. Notícia da semana. Meus caros, a notícia da semana é, como já falámos há pouco, o Bozinga, o caso do Bozinga, do seu afastamento da seleção, e pelo facto de Paulo Bento, no final do jogo da Bósnia, ter justificado essa ausência com o facto de Bozinga ter inventado uma lesão para não jogar no jogo Portugal-Argentina. Achas que uma voz triste tocou-te essa ausência de Bozinga? Não, eu gosto bastante do João Pereira também, do lado direito. Okay. E, Tiago, só como português pode ser a opinião desta vez, não é? Exatamente. E que... Tiago... comentários a este afastamento do Bozinga. Do Ricardo Carvalho já é um assunto demasiado debatido, uhum, mas em relação ao Bozinga... Ao contrário de ti, que não tens coração, a mim custou-me, entende? A mim custou-me um bocado, porque era um jogador pelo qual eu tenho alguma admiração, admito que sim, e que gosto muito de ver jogar, por acaso, independentemente daquele que tenha sido o passado dele, não é? Mas aí não vale a pena falar, mas pronto, é um jogador que sempre me disse alguma coisa e do qual eu sempre gostei. Agora é assim... A confirmar-se isso que me estás a dizer e que me disseste há bocado, pronto, desse abandono devido a essa suposta lesão que ele terá inventado, não se sabe muito bem porquê, provavelmente também não será um selecionador fácil de lidar, mas isso também são outras histórias e há outros sítios para as contar, digamos assim. É triste que tal tenha de acontecer, porque um jogador no final, ainda que treine com... com treinadores que são difíceis de lidar e, por exemplo, e lembro-me do caso de Leo com Kike Flores, por exemplo. Acho que no final vale sempre a atitude que um jogador consegue ter, ainda que o treinador supostamente estará acima dele a nível ético, e a nível de respeito, e a nível de moderação, e a nível de pensamento e de racionalidade. Se o treinador não consegue ter esses princípios por vezes, então mais vale o jogador ter pelo próprio treinador, neste caso pelo próprio selecionador. E principalmente isso tende a acontecer muito a nível das seleções, porque estamos a representar um país e nunca devemos abandonar a representação desse país por atritos, seja entre os jogadores, seja entre treinadores e jogadores, ou vice-versa. Pronto. Daí que vale sempre muito a pena pensarmos duas vezes nas coisas que fazemos, dizemos e que fazemos passar cá para fora, e já não é o primeiro caso em que isto acontece. E eu não posso só apontar o dedo a Bozinga se isto já aconteceu mais do que uma vez com Paulo Bento, então alguma coisa Paulo Bento andará a fazer, digo eu, porque é estranho que aconteça este número de vezes e que aconteça constantemente com Paulo Bento. Mas sabes que já acontecia no passado com Queiroz. Eu sei e com o Scolari também houve, mas a verdade é que se nós olharmos para agora e é para agora que temos de olhar para o momento que custa Paulo Bento, as coisas estão a acontecer mais vezes em menor tempo. E Paulo Bento não está cá há assim tanto tempo. Paulo Bento ainda não estava sequer no Euro e, portanto, há a gestão que se tem de fazer, há uma gestão muito inteligente que se tem de fazer ainda antes de chegarmos ao Euro. E agora que chegamos ao Euro, nós olhamos para trás e pensamos: não temos dois jogadores que eram titularíssimos. Isso é grave. Está bem, mas se calhar, Afonso, a tua opinião? Se calhar serão dois jogadores que achavam que estavam acima da seleção. Se calhar. E o Paulo Bento, e isto eu sei e reconheço pelo que ele fez no Sporting, não é propriamente um treinador muito fácil, e por não ser um treinador muito fácil e que goste de impor as ideias que defende, podendo não agradar a toda a gente, mas é o selecionador nacional e é a figura máxima desta seleção. Claro. E é ele que os jogadores têm e devem respeitar. Se não o fazem, o lugar deles não é na seleção. E o Bozinga, o Ricardo Carvalho, já falámos várias vezes, não quer estar na seleção, não está, apesar de fazer falta. O Bozinga simula uma lesão antes do jogo com a Argentina, é porque está mais preocupado com o clube dele do que com a seleção dele. E, segundo os jornais disseram ao longo da última semana, que terá dito a Paulo Bento: deves achar que estás a treinar os juniores do Sporting. Se de facto disse isto, é uma grande falta de respeito. Sim. Porque se ele está na seleção nacional, é porque tem qualidade para lá estar. Nuno, e para ti? O que é que tens a dizer sobre este caso? A primeira coisa que eu tenho a dizer, basicamente, é que as histórias têm sempre duas versões. O que o Paulo Bento diz, a magnitude vai ser muito maior do que se for o Bozinga. E, basicamente, as pessoas vão sair muito mais pelo Paulo Bento. Eu não tenho certeza o que é que se passou, acho que ninguém tem certeza o que é que se passou. Mas digo já que acho que Paulo Bento, numa conferência de imprensa, após o apuramento de Portugal para o Europeu, não deve fazer declarações dessas. Sim, aí concordo. Ah, mas espera, então aí também temos que ver o outro lado. Dois jogadores que faziam parte da seleção numa altura em que nós precisávamos de estar apurados para o Euro virem fazer esse tipo de declarações, se calhar é mais grave do que o Paulo Bento fazer essas declarações. Mas atenção, depois de já estarmos apurados. O Ricardo Carvalho não fez logo declarações, tendo que ele não quis falar. Sim, sim, sim. Pois, atenção. No dia a seguir emitiu. Não, não foi no dia a seguir. Não, foi no dia a seguir emitiu um comunicado através da agência de imprensa. O selecionador, como figura principal, como figura máxima, não se pode meter ao lado de um jogador e achar que pode fazer declarações. E eu concordo com o Nuno. No minuto a seguir ao jogo é muito mau. Eu acho que é muito mau. Tudo bem, ok. Mas tu estavas a dizer que. Ajuda-me. Estavas a falar da... Eu disse que era, não devia ser feito. Ah, já sei. Que neste caso há sempre duas versões. O que é engraçado é que, pelo lado dos jogadores, não há versão. Eles limitaram-se a criticar o Paulo Bento e as atitudes dele. Estou a falar da veracidade. Atenção. Bem, mas eles também não se procuraram defender. Portanto, aí, se não se procuram defender, se a única preocupação é criticar, então... Epá, se calhar lá está, não devem mesmo estar na seleção. É só como estavas a dizer há bocado, o selecionador é a figura maior e os jogadores devem respeitar o selecionador nacional. Então o selecionador nacional tem que dar o exemplo. Tem que ser ao respeito, sim, sim. E as declarações, por muito que lhe custe ouvir aquelas declarações, ele não pode descer ao nível dos jogadores. Porquê? Porque ele não faltou ao respeito nacional. A ninguém. Fizeram-me uma pergunta e ele limita-se a dizer: não é o que nós sabemos, quer dizer. Não é uma questão de respeito, não vai porque simulou uma lesão. Não é uma questão de respeito, é uma questão de timing e de contextualização. Deve esquecer o assunto. basicamente. Muito bem, meus caros, vamos então avançar para a zona de apostas e concluir o programa. Zona de apostas. Tiago, jogos para a Taça de Portugal, Naval Benfica. Eu gostava de ver campeonato, é o que eu estava a dizer agora, né? Mas pronto, pá. Na terça-feira traz um grande jogo. Pois é, pá, pronto. Pois é. Certo. Enfim. Bem, então Naval Benfica, fica a pensar. Isto é fora, mas é contra o Naval, portanto fraquinho. Joga o Eduardo. Joga o Eduardo. Isso quer dizer o quê? Que é para baixar as minhas expectativas, é isso. Não, joga o Eduardo, ainda bem que joga o Eduardo. E portanto para mim tranquiliza-me tanto como tranquilizou o Arthur, apesar do Arthur ser grande. Deixa-me cá pensar, eu diria 0-3. A equipa vai rodar, mais uma vez vai ser um jogo muito semelhante àquele que foi com o Portimonense. Com o Portimonense, obrigado. Eu agora não ia conseguir dizer o nome, estava mesmo ali no meio. E pronto, 3 era a tua aposta. Portanto, exatamente. E uma equipa semelhante, essa que foi, em que jogou contra o Portimonense. Nuno, muito rapidamente, Académica Porto? É muito rápido, Académica Porto, acho que talvez 1-2, 1-3. Acho que o Porto não vai entrar muito bem, não tenho gostado de ver o Porto jogar a bola, muito sinceramente, e vai penar um bocado, mas vai acabar por ganhar. E Afonso, o jogo mais importante e mais competitivo desta Taça de Portugal, Sporting contra Braga. Clube das Chaves, pronto, pensava que... Eu espero a vitória do Sporting e também espero que o Domingos não se lembre de fazer gestão de jogadores neste jogo, porque não dá mesmo para fazer. E espero que o Sporting consiga uma vitória, até porque... Se a conseguir, lhe vai dar ânimo para chegar à luz e ganhar ao Benfica. Também acho que sim. Também acho que vai dar, vai. E pronto, é tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos de novo, para mais um Bola na Rede, o 18º. Já sabem que nos podem continuar a acompanhar na nossa página de fãs, onde colocamos o programa, e no nosso blog, que eu acho que todos os nossos comentadores já o visitaram. Pá, muito bom. Bola na Rede, esquecfm.blogspot.com. Para a semana cá, esperamos mais uma vez para mais um Bola na Rede. Até para a semana. Bola na Rede.